Seção 11 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Cão e a Imagem, de Esopo. Buscando de comer o cão, acertou de achar uma imagem de homem muito primorosa e bem feita de papelão com cores vivas. Chegou o cão a cheirar por ver se era homem que dormia. Depois, deu-lhe com o focinho e viu que se rebolava. E como não quisesse estar queda, nem tomar assento, disse o cão: por certo que a cabeça é linda, senão que não tem miolo. Moralidade: imagem pintada é o homem ou mulher que só dos atavios de seu corpo trata e não procura ornar a alma, que é muito mais preciosa. Notam-se nesta fábula as pessoas cujo cuidado todo se emprega em enfeites e cores supérfluas, de fora formosas, mas na cabeça falta miolo, e no processo da vida, sossego e quietação. Fim de O Cão e a Imagem.